playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje vão passar por cá Pop Del Arte, Nuno Prata, LCD Sound System, Black Grape, entre muitos outros. Abrimos a sessão de hoje com a música Rose, dos Who Made Who. Passamos para Beck e a música Dreams. Depois Hercules and Love Affair e a música Blind. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. Playlist com Miguel Bettencourt. A entrar no alinhamento da playlist temos dois grupos portugueses, são eles Pop Del Arte e Bell Chase Hotel, respectivamente, com as músicas The King of Europe e Emotion and Style. I was born in a country, an European country, surrounded by the sea, and blessed by the Almighty, and blessed by the Almighty. Almighty, mighty, mighty. When I was just a teen, not rebel but ambitious, I didn't give a chance to love or to romance. So sure I was so special. I am the king of Europe, I am the king of Europe. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. I am the king of Europe, I am the king of Europe. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. When I was just a twink, I did miss all my friends. I didn't go to clubs, I didn't like the music, not even people dancing. I'm dancing, dancing, dancing. I studied economics, politics and financials. I read Hayek and Friedman, I loved Reagan and Thatcher. So sure of my career, my beautiful career. I am the king of Europe, I am the king of Europe. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. I am the king of Europe, I am the king of Europe. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Don't like funny things, nor Jews nor refugees, but I believe in rules, the justice of the market. Waiting, justice. I have plans for the future. I want to build a wall, the biggest wall of all, bigger than Adrian's wall, a global total wall. I am the king of Europe. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. I am the king of Europe, I am the king of Europe. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. L'Europe c'est moi, l'Europe c'est moi. Afraid to lose, afraid to win. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Continuando na música portuguesa, vamos ouvir Nuno Prata e a música Estar Tudo Mal Não Te Traz Saúde Nenhuma. É um título sugestivo, no mínimo curioso. Daqui a pouco, LCD Sound System e Black Grape, entre outros. Não olhes para trás, aceita como um homem aquilo que fizeste ontem, quando ainda eras rapaz. Está tudo mal, está tudo mal, mas isso é normal. Estar tudo mal. Não olhes para nós, só queremos ter a vida bem concreta e definida, como os nossos avós, o que é normal. Isso é normal, é o mais natural. Não encontras aqui nada de especial. Não te queiras assim agarrado à tua palavra. Não vês que ela sempre acaba escrava do seu fim. Isso está mal. Está mesmo mal, até soa mal, e fica-te tão mal. Não te armes agora em salvador da família, por perder noites em vigília com as tripas todas de fora, porque isso faz mal.

Ouvimos a música Be My World dos UK Twin Charlie Brown. Antes deles passaram já por cá Nuno Prata, Belle Chasse Hotel, Pop Del Arte, Hercules and Love Affair, Beck e a abrir a sessão de hoje da playlist Who Made Who. Passamos para três músicas seguidas a cargo de LCD Sound System com Watch the Tapes, depois Julie and the Carjackers e a música Wait by the Telephone e por fim Black Grape com Tramazi Party. Up the phone. But hey man, you can take it. Playlist com Miguel Bettencourt. Fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir Paus e a música Deixa-me Ser. Depois, na segunda hora, das 20 às 21 horas, teremos o Gajo, Linda Martini, Ghost Poet, Ian Brown, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Bettencourt,

Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Bittencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com Dead Combo e a música Povo que Caixa Descalço. Passamos para três músicas, todas elas portuguesas, a cargo de O Gajo com Eletro Santa, depois Filho da Mãe e a música Nem Chuva Nem Cães e por fim S. Pedro, o alter ego de Pedro Pode e a música Amores de Inverno. Thank you. Playlist com Miguel Bettencourt. Linda Martini são quem entram no alinhamento. A música é Comer por Dois. Daqui a pouco, Overphonic, Maisie Star, entre outros, aqui na playlist no RCA. Thank you. playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinturi. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. I guess Westfield knows what I want. Feel funny if I die, it's too heavy. So I swipe left and figured out it's a freak show. Nothing came for following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Shut us down, nothing to see. We're all living here confused, a light some, but we can't be. All this extra tour's giving me years, man. It's a nightmare, I'm screaming out. It's a freak show. Nothing came from following you. It's so easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Stuck in my corner of doubt. Trying to break free your misery. Whatever man, short board cloud. All these side eyes are leaving me paralyzed. So I sit back and let it out. It's a freak show. Nothing gives a value in you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Oh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Nothing came from following you. So easy to see. You strung me along. It's a freak show. Ooh yeah, I feel it all over my body. Let me out. Let me go. It's a freak show. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist e fizemo-lo com Ghost Poet e a música Freak Show. Entram no alinhamento Overphonic e Ian Brown, respectivamente com as músicas The Wrong Place e Stellify. Last night, I get up cause I need a shot of instant remedy. I put a record on that makes me think about last night. up and you think you will need another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up as you need an organic cup of tea. You put a record on that makes you think about last night. Last night. You confuse me with your blurry eyes. Thought you were a different kind of guy. With candles for you, I see you are an angel. Vamos entrar na reta final da sessão de hoje da playlist e fazemo-lo tirando o pé do acelerador, baixando o ritmo, que pode ser contrassenso ou não. Fazemo-lo com Maisie Star e a música In the Kingdom e depois Hope Sandoval and the Warm Inventions e a música Drop. Thank you. Chegamos ao fim da playlist de hoje. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir a playlist em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com e fazer-me uma visita no Facebook, em facebook.com/playlist.rca. A fechar a sessão de hoje, vamos ouvir The Velvet Underground. A música é um clássico, Pale Blue Eyes. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Your pale once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Your pain.